Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, uma sessão de audio-hipnose, sempre na SBSR. E na próxima hora, vamos dar destaque à música para o filme Blade Runner 2049. 35 anos depois da obra-prima Blade Runner, de Ridley Scott, na altura injustiçadamente avaliada, Denis Villeneuve voltou a dar vida a uma das mais espantosas ideias do cinema. Com Blade Runner 2049, Villeneuve preocupou-se igualmente em dar som às imagens, procurando acompanhar a excelência das composições do grego Vangelis, responsável pela banda sonora do filme, originalmente saído em 82. Vangelis foi convidado para voltar a abrilhantar as imagens de um filme sem uma geografia óbvia e com uma narrativa fantástica. Não aceitou por considerar que a experiência não se podia repetir. Pensou-se no islandês Jóhann Jóhannsson, um dos mais incríveis e galardoados compositores da atualidade, mas a escolha recaiu no experientíssimo e reconhecido Hans Zimmer e no jovem talentoso Benjamin Wolfish. A dupla faz jus ao filme e à herança de Vangelis. Hoje, no entrance, 5 temas de Zimmer e Wolfish a serem protagonistas desta sessão, intercalados com outros do mesmo território ambiental. Começamos com a música de Blade Runner 2049, Hans Zimmer e Benjamin Wolfish a abrir 2049. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com música para o filme Blade Runner 2049, o destaque maior do Em Transe de hoje. Logo depois, Cousin Silas com Lament for Annette Walk. Continuamos com mais música para o filme Blade Runner 2049, agora Joy. Thank you. Lá em cima, Jai, música do filme de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Seguimos depois com Ever, de Breeding May Surprise, um tema de Daniel Robert Lay. Continuamos com Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch, agora Wallace. Thank you. Duas para Blade Runner 2049, Wallace e a última That's Why We Believe, pelo meio And God Smote Ye the World Asunder, de Hilliard, para continuarmos com o projeto de Tim Martin, Maps and Diagrams de Timber, Blood Reflection. altura de nos despedirmos deste Em Transe com um sublinhado fortíssimo para a banda sonora de Blade Runner 2049, há pouco o tema título Blade Runner e para o final Twisted Knuckles, Good Weather for an Airstrike. Dizer-vos que este programa, depois de passar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu despeço-me até de hoje, 8 dias. Boa noite, até à próxima.